www.targetw.com e viva o mundo Target. Arena Sertaneja. Número 8. Não passa e o peito não sara, e o peito não sara. Tá doendo demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois. E que os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor. Não passa e o peito não sara, e o peito não sara. Tá doendo demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois. Oh, e que os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor. Oh, todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você está acompanhando Arena Sertaneja com as 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. E ouvimos aí o som de Fernando e Sorocaba, Amor, ficando com a 8ª colocação. Número 9, Eduardo Costa, Enamorado. Na 10ª colocação, Gustavo Lima, Fui Fiel. E no posto de número 11 no país entre os sertanejos, acompanhamos Leonardo, Choro. Por aqui, Juliana Fernanda. E vamos fazer mais um intervalo bem rápido. Enquanto isso, acesse o portal que é referência para o mundo, targetw.com, e viva o mundo Target. Já já voltamos. Estamos apresentando Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Mente Indie, estás no lugar certo. Mente Indie, de segunda a sexta-feira, às 4 e às 10 da manhã, com 60 minutos de duração, aqui na tua Antena Best. Alinhas? Boop boop boop.

Sertaneja. Número 2. Piripipiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Ela não anda, ela desfila, quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar, mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha, ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Ela não anda, ela desfila, quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar, mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha, ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. www.targetw.com, a referência para o mundo. Target Rádios, a rede que todo mundo ouve e ama. Estamos acompanhando o Arena Sertaneja, apresentando as 15 músicas sertanejas mais executadas no país na semana. E na segunda colocação acompanhamos Gabriel Valim, Piradinha. Posto de número 3 para Paula Fernandes, Um Ser Amor. E agora vamos acompanhar a música sertaneja mais executada no Brasil na semana. Mas antes eu lembro, a listagem completa do Arena Sertaneja você confere em targetw.com, assim como muitas outras paradas musicais que servem como referência para o mundo. targetw.com. Acesse e viva o mundo Target! Fiquem todos com Deus e com o primeiro lugar do Arena Sertaneja, a música mais executada no Brasil na semana entre os sertanejos. Posição que permanece com Vitor e Léo na linha do tempo. Até mais, grande beijo! Arena Sertaneja. Número 1. Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua, te dei as estrelas pra desenhar o teu céu. Na linha do tempo,